Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 27 de maio de 2015. Destaques de hoje. Congresso cancela a sessão para análise de vetos da presidente Dilma. Senado discute MP que altera regras de benefícios trabalhistas. Empreiteiros se negam a depor e são dispensados da CPI da Petrobras. Após protesto de motoristas, mais um ônibus é assaltado por homem armado com faca em Natal. Bebê estava no carro quando PM matou a ex-companheira e se matou em Porto Velho, Rondônia. Governo da Líbia diz que premier escapou de tentativa de assassinato. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Predomínio de sol em Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior do Espírito Santo e grande parte de São Paulo, sem previsão de chuva. No litoral e sul paulista, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. No litoral do Espírito Santo, ocorre chuva passageira ao amanhecer. Região Norte. O sol predomina e não há previsão de chuva no Tocantins, no sul de Rondônia e do Pará. O oeste e norte do Amazonas, em Roraima, e no leste do Amapá, tem um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, pancadas de chuva ocorrem nos períodos da tarde e da noite. Região Nordeste. Quarta-feira de sol, tempo firme, no interior da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e Maranhão. No litoral entre Sergipe e Pernambuco e no Maranhão, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora. Região Sul, dia chuvoso, com risco de temporais no leste e norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul e leste do Paraná. Nas demais áreas da região, o dia terá rápidas aberturas de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas caem. Região Centro-Oeste. A frente fria deixa o tempo instável no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, com chuva a qualquer hora. No centro-norte de Mato Grosso do Sul, ocorrem pancadas de chuva no final do dia. Nas demais áreas, o sol brilha entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Jornal Brasil Notícias. Faremos o nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Congresso Nacional cancelou a sessão marcada para a noite de ontem, voltada para a análise de vetos da presidente Dilma Rousseff. O motivo foram as votações da reforma política na Câmara dos Deputados e no Senado de medidas provisórias do chamado ajuste fiscal. Ainda não se sabe a data para a nova reunião conjunta. Na sessão desta terça-feira, seriam analisados 5 vetos presidenciais relativos ao novo Código do Processo Civil, orçamento e o projeto que trata da fusão de partidos. Entre os vetos, estava prevista a retirada do texto que previa conversão de ações individuais em coletivas para dar mais celeridade à justiça no CPC. No orçamento, seria analisado o veto relativo aos coeficientes de divisão do auxílio financeiro para fomento das exportações entre estados. Após protesto de motoristas, mais um ônibus é assaltado por homem armado com faca em Natal. Os detalhes agora com Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte. Mais um transporte coletivo foi assaltado em Natal na noite desta segunda-feira, dia 25. A linha 105 da Via Sul passava pelo cruzamento da Avenida Jaguarari com a Avenida 2, no Alecrim. O assaltante já estava no veículo como se fosse passageiro. Ao chegar naquele local, anunciou o roubo. De acordo com o motorista, que terá o nome preservado, o criminoso estava armado com uma faca peixeira. Ele recolheu o dinheiro do caixa do ônibus, bem como a quantia que estava no bolso do motorista. Além disso, roubou os celulares de alguns passageiros. O criminoso fugiu. A polícia foi acionada, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. Nesta segunda-feira, motoristas de ônibus realizaram protestos e chegaram a paralisar as atividades por algumas horas, justamente por reclamarem da insegurança no estado do Rio Grande do Norte. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo anulou a condenação do ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira do Banco Santos, que foi condenado em 2006 a 21 anos de prisão por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. O processo, que envolve Edmar Cid Ferreira e mais 17 pessoas, corre sob sigilo de justiça. Cid Ferreira responde ao processo em liberdade. Os advogados dos réus pediram a anulação da sentença, alegando que o juiz do caso, Fausto de Santis, atualmente desembargador, cometeu uma irregularidade processual ao não permitir presença deles durante o depoimento de Edmar Cid Ferreira à justiça, o que teria causado danos para a defesa dos demais envolvidos. Em maio de 2006, Edmar Cid Ferreira foi preso em uma operação da Polícia Federal por ter atrapalhado a instituição processual e substituído a justiça, ao negar informações sobre o paradeiro de algumas das obras de arte de sua coleção, apreendida em fevereiro e julho de 2005. Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, suspendeu a comercialização de lotes dos medicamentos Eprex, indicado para anemia, e Toragesic, anti-inflamatório, a pedido dos laboratórios responsáveis pela produção. Nos dois casos, os medicamentos apresentaram resultados insatisfatórios em testes. A Anvisa também determinou que as empresas promovam o recolhimento do estoque existente no mercado. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, tenho a impressão de que as investigações da Lava Jato e outras, principalmente com as delações premiadas, e a de Ricardo Pessoa, da UTC, ainda não foi divulgada, aproximando Lula dos escândalos de corrupção, tem deixado o ex-presidente cada vez mais propenso a erros e até leviandades. Primeiro, convocou as tropas do Stedile para se contrapor às manifestações. Aumentou as críticas e a distância entre nós e eles, ou seja, os petistas que o apoiam e o restante da população. Reuniu-se com Renan Calheiros e saiu criticando o governo de Dilma por causa do ajuste fiscal. Agora, em meio a uma proposta de corte de investimentos de mais de 60 bilhões, vem pedir que Dilma libere 8 bilhões do PAC para que o seu pupilo, Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, crie uma marca na periferia. Ou seja, faça algumas obras que salvem a sua candidatura à reeleição. Pode ser que as obras sejam necessárias, urgentes, mas este viés de marketing que vem embutido no pedido de Lula cria desconfiança mais uma vez sobre o que pretendem sempre os petistas: propaganda ao invés de serviço. Também é preciso ficar atento quanto à veracidade da propaganda de que o PT é o partido que não só empresta o nome, mas que defende os trabalhadores. A coisa não é bem assim. Senão, vejamos, na proposta de ajuste fiscal, o governo e, portanto, os petistas cortam 29 bilhões de projetos que atingem diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros. Dos banqueiros que usufruem lucros estratosféricos, só 5 bilhões. Também querem discutir a proposta das montadoras de darem férias de 30 dias para os trabalhadores e que sejam reduzidos 15% dos salários deles para evitar demissões. Só que esta redução de 15%, que deveria ser bancada por elas, as montadoras e os trabalhadores, propõe que metade seja coberta com dinheiro do FAT, o Fundo de Assistência ao Trabalhador. Vou explicar melhor. As montadoras têm obtido lucros extraordinários e nunca dividiram com os trabalhadores. Certamente mandaram gordas fatias para suas matrizes no exterior. Agora, com a queda nas vendas e com os pátios lotados, querem que o dinheiro de todos os trabalhadores brasileiros ajude a que elas subsidiem a manutenção de seus empregados e dos lucros, evidentemente. Ora, estes sindicalistas que apoiam tal proposta precisam ter vergonha e respeito aos seus colegas de todo o país. Por que as montadoras não reduzem pela metade os preços e desovam os estoques? Se não terão os lucros de antigamente, pelo menos diminuirão seus prejuízos. Que patrões e empregados destes setores parem de chantagear o governo com propostas indecorosas como estas. Mas também sobra para o governo, que promova corte na sua carne, que diminua seus gastos, suas mordomias, os milhares de cargos comissionados e cobre a dívida dos grandes devedores, mais de 90 bilhões de reais, e deixe de tentar sangrar as anêmicas conquistas de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Direto de Brasília, José Wojtschumann. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Natal é quando um homem quiser. E nós quisemos. Bom, não vamos propriamente desejar-lhe Feliz Natal. Vamos ser mais abrangentes e desejar-lhe festas felizes. Aos sábados, das 12h30 às 13h, o Canal 1 reserva um espaço musical, sem locução, onde as músicas são todas de alegria, na maior parte delas de Natal, mas não exclusivamente. Venha para a festa e junte-se a nós, neste ato simbólico, fazer um brinde à alegria. Festas Felizes, aos sábados, às 12h30, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As intensas chuvas dos últimos dias inundaram grande parte de Houston, no Texas, sul dos Estados Unidos, e deixaram 20 mortos. Dois lados da fronteira com o México informaram as autoridades nesta terça-feira. Os estados do Texas e Oklahoma, em pouco mais ao sul, regiões do México, foram afetados nos últimos dias por uma onda de mau tempo, com vários tornados que destruíram muitas casas e fizeram transbordar os rios. No México, muito perto da fronteira com os Estados Unidos, Cidade Acuña foi sacudida na segunda-feira pela passagem de um tornado que matou pelo menos 14 pessoas. Foram registrados ventos de 270 a 300 km por hora. O presidente Henrique Peña Nieto visitou a cidade devastada. Autoridades mexicanas encontraram morto nesta terça-feira um bebê que foi arrancado dos braços dos pais pelo poderoso tornado e que estava desaparecido. O bebê estava na rua com os pais quando todos foram capturados pelo tornado, explicou na noite desta segunda-feira o prefeito de Ciudad Acuñan, Evaristo Lenin Pérez. Foi horrível. Começou a chover durante a manhã e o vento começou a levantar. Tudo começou a voar, contou uma moradora de Ciudad Acuñan, Juanita Pérez. O diretor de Proteção Civil do estado de Coahuila, Francisco Martínez, disse que, além das pessoas mortas, 44 tiveram que ser hospitalizadas e 242 sofreram ferimentos menos graves. Cerca de 100 jatos e 3 mil homens de 8 nações europeias e dos Estados Unidos participam até o dia 5 de junho de um exercício militar no espaço aéreo do Ártico, onde há tensão por causa da constante atividade militar da Rússia. O exercício Desafio do Ártico 2015, que começou ontem, era esperado desde o último dia 10 de abril, quando ministros da defesa dos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, e o ministro do exterior da Islândia, anunciaram a ampliação da cooperação militar entre as cinco nações com o objetivo de reagir à ameaça russa. Desde o ano passado, violações do espaço aéreo dos países nórdicos por aviões de guerra russos foram registradas em várias ocasiões, algumas delas com risco de acidentes. O exército russo age de maneira provocativa em nossas fronteiras e várias violações aconteceram também nos países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, declararam os ministros em texto conjunto publicado na ocasião do anúncio. O ataque realizado neste fim de semana pelo grupo islamita Boko Haram em Gubiu, no nordeste da Nigéria, matou 37 pessoas, de acordo com dados revistos por milicianos que relataram 400 casas incendiadas. Esse novo balanço foi comunicado a Kassim Shentima, governador do estado de Borno, que visitou o local do ataque para avaliar a situação. Os terroristas mataram 37 pessoas, incluindo dois rapazes, disse Bukar Mondeman, chefe da milícia. Testemunhas e o exército indicaram no domingo que vários civis foram mortos e muitas casas foram incendiadas durante o ataque do Boko Haram em Gubiu. Os insurgentes invadiram a cidade, localizada a 95 quilômetros ao norte de Maiduguri, capital do estado de Borno, em caminhões e motocicletas na madrugada de domingo, segundo testemunhas. A autoridade palestina criticou nesta terça-feira a suposta intenção do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de negociar a anexação dos assentamentos construídos na Cisjordânia ocupada. O jornal Haaretz citou uma fonte israelense que se referiu a uma reunião na semana passada entre Netanyahu e a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, para abordar a retomada das negociações de paz. O objetivo do primeiro-ministro israelense, reeleito recentemente, é redesenhar as fronteiras da anexação dos blocos de assentamentos como parte de um acordo de paz. O primeiro-ministro explicou que, desta forma, seria claro para Israel que em partes da Cisjordânia poderá continuar a construir, relatou o jornal. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, depois do intervalo comercial, estaremos de volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo.

Dois dos três executivos que seriam ouvidos nesta terça-feira pela CPI da Petrobras decidiram ficar calados e foram liberados pelo presidente da comissão, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Eles são investigados na Operação Lava Jato, que apura desvios de recursos da estatal. Antes, a comissão ouviu o ex-presidente da construtora Camargo Correia, Eduardo Ermelino Leite, para quem ainda há problemas nos contratos da Petrobras. João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, e José Adelmaro Pinheiro Filho, presidente da construtora OAS, foram questionados pelo relator da comissão, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, se ficariam calados diante de qualquer pergunta, e ambos confirmaram que sim. Em seguida, foram liberados. O ex-vice-presidente da construtora Camargo Correia, Eduardo Ermelino Leite, um dos delatores da Operação Lava Jato, foi o primeiro a ser chamado para depoimento nesta terça-feira e o único a responder aos questionamentos. Depois do depoimento de Leite, que durou cerca de 4 horas, o presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, do PMDB, chamou João Ricardo Auler e, em seguida, José Adelmário Pinheiro Filho. CPI da Petrobras. Executivo reafirma que Camargo Correia pagou 110 milhões de reais em propina. Reportagem de Antônio Vital. O executivo Eduardo Ermelino Leite, ex-vice-presidente da construtora Camargo Correia, disse à CPI da Petrobras que a empreiteira pagou 110 milhões de reais em propina para os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. A informação já havia sido dada à CPI pelo presidente da empresa, Dalton Avancini. O vice-presidente da empreiteira disse que o pagamento de propina era intermediado pelo doleiro Alberto Youssef e pelo empresário Júlio Camargo, e que os pagamentos feitos a Renato Duque eram destinados ao PT. Eduardo Leite explicou ao deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que ficou sabendo disso pelo ex-gerente de tecnologia da Petrobras, Pedro Barusco. Renato Duque, ele acionava o Júlio Camargo, que era quem me cobrava. O Renato Duque falava para você em nome do PT? Você tinha essa percepção? Na primeira reunião que eu tive, isso para mim ficou claro na explanação do Pedro Barusco. Pedro Barusco falou da propina, falou de quanto ele estimava lá nos controles dele que a Camargo devia e que isso tinha panorama de apadrinhamento que eles tinham que prestar conta junto ao Partido dos Trabalhadores. Eduardo Leite disse ainda que a propina paga aos diretores correspondia a 2% do total dos contratos da Camargo Correia com a Petrobras e que esse valor era embutido no preço que a empreiteira cobrava. Segundo ele, esse valor é pago a mais pela Petrobras até hoje, mesmo depois da Operação Lava Jato, que acabou com o pagamento de propina. O relator da CPI, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, disse que a única novidade do depoimento de Eduardo Leite diz respeito ao início do pagamento de propinas na Petrobras. O dado novo é que ele disse que ele deu continuidade a contratos que já estavam assinados e que esses contratos datavam de 2002. Outros dois executivos convocados pela CPI acabaram dispensados depois de se recusarem a responder às perguntas dos deputados. João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, e José Aldemário Pinheiro Filho, ex-presidente da construtora OAS, disseram que iriam usar seu direito de permanecer calados. Eles também são acusados de envolvimento no pagamento de propina e formação de cartel. Um depoimento bastante aguardado na CPI é o do empresário Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, apontado como coordenador do cartel. Pessoa formalizou acordo de delação premiada com a Justiça Federal e a comissão não vai abrir mão do depoimento, marcado para 2 de junho, de acordo com o presidente da CPI, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Ele vem de qualquer jeito e vai ter que falar de qualquer jeito porque ele já assinou a delação premiada. Nesta quarta, a CPI da Petrobras ouve os depoimentos de 5 executivos do Grupo Chaim, que arrendava plataformas de perfuração para Petrolífera. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Bebê estava no carro quando o PM matou a ex-companheira e se matou em Porto Velho, Rondônia. Reportagem de Edilson Peroni. O depoimento de uma tia de Andressa Gomes da Silva, 29 anos, morta na manhã desta segunda-feira pelo ex-marido. O policial militar André Ricardo Albuquerque de Novaes, 33 anos, trouxe novos detalhes de como a tragédia aconteceu na Rua Maria de Lourdes, no bairro Igarapé, na zona leste de Porto Velho. Tudo estava tranquilo. O homem saiu logo cedo do trabalho e pegou o filho, que completa um ano na quinta-feira, e o levou até um posto de saúde e retornou para a frente da casa. A tia de Andressa contou que ela foi à casa e a porta aberta. Ela começou a desconfiar que algo estava errado e foi até o carro, um Siena de placas NBR 7122, e viu inicialmente André baleado na cabeça com uma arma na mão. A mulher correu para dentro da casa de novo, na busca de ajuda, mas não encontrou ninguém. Voltou ao carro e aí viu a sobrinha no banco de trás com o filho. Andressa também estava morta ao lado da criança. O casal estava separado há cerca de 6 meses, mas aparentemente mantinha uma boa convivência. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.